Ele chegou, novo Mega Pop. Novo Mega Pop, o Águia da Saudade. Mega Tufão, o Arrasador do Pará. Mega Tufão, o Arrasador. Making the best ever. Eita, meu filho, ô aparelhagem cacetada. Esse arrepia do forró. Cê tá vindo um cachaceiro, decidi pé de balcão. Resolveu ser sanfoneiro lá na nossa região. Conjunto Chico Vida pegou fama no sertão. Num lugar onde passava de tão rico ele tocava, servia de mangação. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os cabas bebendo gritando, dizendo ao conjunto bom. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os cabas bebendo gritando, dizendo ao conjunto bom. Velho furado, fazia foram fofão. O triângulo enferrujado, o pandeiro sem ter som. Povo sapateando, mas ninguém ouviu o tom. A poeira levantando, os cabas bebendo gritão, dizendo ao conjunto bom. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os cabas bebendo gritão, dizendo ao conjunto bom. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, poeira levantando, os cabas bebendo gritando, dizendo ao conjunto bom. Tocava de olho fechado, mas a música não saía. O triângulo era o arame e a pancada não tinha. Sabumba sem compasso e ritmo ninguém ouvia, pois o coro era rasgado e o povo agarrado sem saber pra onde ia. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os cabas bebendo gritando, dizendo ao conjunto bom. Vai minhas calanguinhas. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os cabas bebendo gritando, dizendo ao conjunto bom. Vai sax, ô caba bom. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os cabas bebendo gritando, dizendo ao conjunto bom. Contrabaixo, dá uma lapada, vai. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, a poeira. Mega Pop está no ar. Essa vai pra você, meio. Essa turma de São Carlos, que sempre anda falando os teclados. Deixa eu botar a cabeça, somente a cabeça, a cabecinha no seu colo e dormir. Deixa eu botar a cabeça, somente a cabecinha no seu corredor. Meu amor, estou muito cansado, mas você não tem pena de mim. Antigamente quando eu chegava, você me abraçava, você me beijava e não era assim. Mas minha vida se modificou, agora eu tenho que lhe adorar. Pra botar até minha cabeça no seu colo, eu tenho que lhe implorar. Pra botar até minha cabeça no seu colo, eu tenho que lhe implorar. Deixa eu botar a cabeça, somente a cabecinha no seu colo e dormir. Deixa eu botar a cabeça, somente a cabecinha seu colo. DJ Rodrigo Saudade, produzindo os melhores CDs pra você que gosta aquela do que é bom. Turma, deixa eu botar a cabeça, somente a cabeça, a cabecinha no teu colo e dormir. Deixa eu botar a cabeça, somente a cabeça, a cabecinha no teu colo e dormir. Meu amor, estou muito cansado, mas você não tem pena de mim. Antigamente quando eu chegava, você me abraçava, você me beijava e não era assim. Mas minha vida se modificou, agora eu tenho que lhe adorar. Pra voltar até minha cabeça no seu colo, eu tenho que lhe implorar. Pra voltar até minha cabeça no seu colo, eu tenho que lhe implorar. Deixa eu botar a cabeça, somente a cabeça, a cabecinha no seu colo e dormir. Deixa eu botar a cabeça, somente a cabeça, a cabecinha. Pega do fã. É verdade, meu senhor, essa história do sertão. Padre Vieira falou que o jumento é nosso irmão. Hom, hom, hom, hom, hom, hom, hom. O jumento é nosso irmão, quer queira ou quer não. O jumento sempre foi o maior desenvolvimentista do sertão. Ajudou o homem na lida diária, ajudou o homem, ajudou o Brasil a se desenvolver. Arrastou lenha, madeira, pedra, cal, cimento, tijolo, telha. Fez açude, estrada de rodagem, carregou água pra casa do homem. Fez a feira e serviu de montaria. O jumento é nosso irmão. E o homem, em retribuição, o que é que lhe dá? Castigo, pancada, pau nas pernas, pau no lombo, pau no pescoço, pau na cara, nas orelhas. Jumento é bom, o homem é mau. E quando o pobre não aguenta mais o peso de uma carga, que se deita no chão, você pensa que o homem chega, ajuda o bichinho a se levantar? Pois sim, mas é um foguinho debaixo do rabo dele. Jumento é bom, o jumento é sagrado, o homem é mau. O homem só presta pra botar apelido no jumento. O pobrezinho tem apelido que não acaba mais. Babau, gangão, breguesso, fofachão, imagem do cão, musgueiro, corneteiro, seresteiro, sineiro, relógio. É, ele dá a hora certa no sertão. Tudo isso é apelido que o jumento tem. Astronauta, professor, estudante, advogado das bestas. É chamado estudante porque quando o estudante não sabe a lição na escola, o professor grita logo: você não sabe que você é um jumento. E o estudante, pra se vingar, botou o apelido no jumento de professor, porque o professor ensina a ler de graça. Pois sim, quem ensina a ler de graça é o jumento, meu filho. É assim. A, E, I, O, U, U. Sinone, sinone, sinone, sinone, sinone, sinone. Só não aprende a ler quem não quer. Esse é o jumento, nosso irmão. Animal sagrado. Serviu de transporte de Nosso Senhor quando ele ia para o Egito, quando Nosso Senhor é pirritotinho. Todo jumento tem uma cruz nas costas, não tem? Pode olhar que tem. Todo jumento tem uma cruz nas costas. Foi ali que o menino santo fez um pipizinho. Por isso ele é chamado de sagrado. Jumento, meu irmão, o maior amigo do sertão. Ele é cheio de presepada, sim, senhor. Uma vez ele me fez uma, menino, que eu não me esqueci mais. Quando dá as primeiras chuvas no sertão, a gente planta logo um milhozinho no monturo da casa da gente, porque dá ligeirinho, é milho doce, dá ligeirinho, ligeirinho.

Quando eu voltei lá no sertão, aqui zombado e já no ar com meu pole prateado. Só de baixo 120, botão preto bem juntinho, como negro e pareado. Mas antes de fazer bonito, de passagem por granito, foram logo me dizendo: de Taboca, Rancharia, de Salgueira, Bodocó, Januário é o maior. E foi aí que me falou, meio zangado, Zé Jacó: Luiz, respeita Januário, Luiz, respeita Januário, Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é machinhoso, e com ele ninguém vai. Luiz, Luiz, respeita os oito baixos do teu pai, respeita os oito baixos do teu pai, respeita os oito baixos. Mega do Fã. Carolina. Carolina foi o maior estrupice que eu encontrei na minha vida. Ah, mulher bagunceira da mulher, esta mulher cangaceira. Conheci Carolina no forró que tava tocando. Quando eu avistei aquela mulherzona diferente no meio do salão, sem dançar com ninguém, só mangando os matutos, eu pensei comigo: aqui deve ser um grande pedaço de macaminho. Mulher bonita, morena trigueira, cabelo comprido, boa linha de lombo. Aí eu comecei a caprichar no fole velho pra ver se ela dava fé de mim. Mas ela nem fedeu. E eu pensei comigo: está danada. Se aparecer aqui um colega pra me dar uma ajuda, eu vou aí pra do rio que é bom pra tosse. Aí apareceu o Anselmo. Ô Anselmo, pega essa sanfona aqui. Anselmo pegou a sanfoninha. Aí eu fui na banca de Samarica. Samarica tem cerveja? Bota um cálice. Serginha, é essa, Samarica? Só tem espuma? Oxê, se eu vejo aqui, desce mesmo. Ah, pois bota duas encangadas aí no fundo do pote, que eu volto mais tarde. Aí me botei pro salão com mais de mil. Cheguei perto dela e disse: que má pergunta, vai me dizer que é a Carolina? Ela escorou na perna esquerda, descansou a direita, botou a mão nos quatro, balançou e diz: pergunta bem, Carolina com K. Quer dançar mais eu? Ela diz: só se for agora. Abufelei e saí com essa mulher. Joguei ela pra direita, ela vem. Joguei pra esquerda, ela tava aí. Mulher adivinhona. Chamei a mulher no voo do carcará. Sabe como é o carcará, né? Ele voa na vertical, para no ar e fica peneirando. Aí eu vim descendo com ela bem devagarzinho no meu braço. Quando ela triscou os pés no chão, ela deu uma gaitada. Ai, é hoje. Eu digo: é hoje mesmo. Aí saímos fazendo aqueles fuxico todo. A mulher pegou o cabelão e rolou na mão, assim como o vaqueiro que vai derrubar boi. Perdeu a cabeça pro lado e saiu rodando. E eu rodando mais ela e dando cheiro do cangote dela. Nessa altura, nós já tava fazendo, era triatro. Era o maior burburinho do mundo. Aí eu disse pra ela: Carolina, vamos acular? Ela respondeu: bora. Chegamos na banca de Samarica. Samarica, Serreginha. Ela botou uma, nós bebemos. Bota mais uma. Ela botou a outra, nós bebemos. Disse: Samarica, bota mais duas encangadas aí no fundo do pote, nós vamos gostar mais tarde. Aí voltei pro salão. Aí já não tava mais fazendo aquelas misérias todas mais não. Aí nós já tava sereno. Nós já tava daquele jeito. Maior felicidade. Aí Zé de Bahia chegou, bateu a mão no meu ombro e disse: Gonzaga, acabou a festa. Eu digo: oxe, acabou a festa? Acabou pra você. Você agora vai tocar. Você que é o tocador, você tá aqui fazendo arte, tá fazendo até teatro, e vai tocar. Depois tá certo. Aí eu cheguei perto do Anselmo e disse: Anselmo, passa a sanfona pra cá e vai dançar com Carolina. Mas não vou entrar longe não, hein? Fica dançando aqui em volta de mim. Aí Anselmo achou, foi bom. Aí eu caprichei. De vez em quando, Anselmo passava por perto de mim assim, Carolina dava uma rabanada de vestido pra rebater, cobria a sanfona. E eu sentia só aquele cheirinho de fulô de amor. Maior felicidade. Aí Zé de Bahia gritou de lá: é 5 mil réis, tá na hora da cota. É 5 mil réis, quem não pagar não dança. É 5 mil réis. Não, tá conversando? Poxa, não quero cocoré nem choro baixo. É 5 mil réis, 5 mil réis, 5 mil réis, 5 mil réis. Também foi ligeiro. Fez a cota, chegou perto dele e disse: o teu tá aqui. Eu disse: sério, passa a sanfona aí pra Pedro minha garrafa. Sanfona na mão, Pedro minha garrafa. Aí eu saí. Zé do Bahia me deu os 40. Aí eu saí com Carolina e Anselmo. Vamos contar o dinheiro, Anselmo? É 20 pra tu e 20 pra eu. Eu vou contar. Pronto. um pra eu, um pra tu, um pra eu. Um pra eu, um pra tu, um pra eu. Anselmo besta, com as butucas cima de Carolina, nem prestava atenção à minha contagem. E eu tô lá, um pra eu, um pra tu, um pra eu. Um pra eu, um pra tu, um pra eu. Pronto, Anselmo, aqui tá o teu, aqui tá o meu. Agora tu vai voltar a tocar até de manhã. Guarda minha sanfona amanhã que eu vou buscar, hein? E eu já vou pro Carolina. Aí, chegamos na banca de Samarica. Samarica, Serreginha, Serreginha. Samarica passou a Serreginha pra ele. Nós bebemos. Outra cervejinha, bebemos a outra. Aí, já tava mesmo perto ali, do pé do sombrião, onde minha eguinha tava amarrada. Cheguei perto da eguinha, acochei assim, passei a perna, joguei Carolina na garupa e saímos escondidos pelos fundos, vamos embora. Aí Carolina disse pra mim, olha, gozado, ah, puxa mesmo que a cabuleira vem atrás. Parece que eles estão querendo botar gosto ruim no nosso amor. Digo, não diga isso, Carolina. Sabe que a história do sovaco vazio nessa égua? Aí a égua se abaixou. Saiu danada, chega, saiu baixinha. Piriric, piriric, piriric, piriric, piriric, piriric. Epa! Escorre mesmo na beira do rio, o riacho tava cheio, rapaz. Aí a égua refugou a água. E agora, Carolina, mesmo? Vamos esconder dentro das moitas, aí por dentro do mato. Aí nós entramos no mato, a negrada vinha atrás e riscou também na beira do rio. Aí nós escutamos, foi o converseiro deles. É, sumiram, se encantaram, se escafederam. Vamos caçar eles. Vamos voltar pro samba, que ainda tem umas 2 horas de forró. É mesmo, vamos voltar. A cabreira voltou e nós três ali dentro das moitas. Eu, Carolina e minha égua. E ali nós três, escutando a cantiga das águas, tirei a sela e lavei a égua. É, essa é uma história real que aconteceu comigo. Só tava em casa o meu cachorro e amigo, Boca Preta. Foi mais ou menos assim. Boca Preta, a coisa tá ficando preta. Os homens da Rotan me jogaram no camburão, eu fui parar na cadeia. Boca Preta, a coisa tá ficando preta. Atrasei a pensão, sem querer meu amigão, fui cantar na prisão. Chegando lá seu doutor, logo logo gritou, quem é o cantor? Eu falei, sou eu seu doutor. O danado achou graça, perguntaram o motivo de sua risada. Ele logo respondeu, quase não se aguentando de tanto rir. São 300 reais, 300 reais, 300 reais. Já li a causa e o motivo da prisão. São 300 reais, 300 reais, só 300 reais. Tu tá lascado, cantor, tira a roupa, tu tá preso por 300 reais. Antônio Rego me disse uma vez, ei, Manga Rosa, que todo castigo, que todo castigo, meu irmão, pra cor não é pouco, até que eu acho pouco mesmo, porque eu não dormi lá. Me soltaram mais cedo, ainda deu tempo de ver o Jornal Nacional. Jornal Nacional, Jornal Nacional. Cheguei em casa mais cedo, ainda deu tempo de ver o Jornal Nacional. Socó também tava lá, mas não teve jeito não. Estendi a mão e ganhei a pulseira de prata e fui direto pra penitenciária de Marituba. Lascou-se! Antônio Rego me disse uma vez, ei, Manga Rosa, que todo castigo, que todo castigo, meu irmão, pra cor não é pouco, até que eu acho pouco mesmo, porque eu não dormi lá. Os homens me soltaram cedo, ainda deu tempo de ver o Jornal Nacional. Jornal Nacional, Jornal Nacional. Cheguei em casa mais cedo, ainda deu tempo de ver o Jornal Nacional. Boca Preta, a coisa tá ficando preta. Os homens da Rotan me jogaram no camburão, eu fui cantar na cadeia. Boca Preta, a coisa tá ficando preta. Os homens da Rotan me jogaram no... Mais bonito.

Dona Maria, minha mãe morena, cabocla linda lá do Rio Jari. Vou se descendo pelo Amazonas e só brigou pra mim no Chapuri. Lá no Chapuri, lá no Chapuri, lá no Chapuri, lá no Chapuri. Dona Maria, mãezinha morena, ainda sou tão pequena e sinto saudade do balançar de rede dos igarapés, destas coisas lindas que não têm idade. Dona Maria, mãezinha morena, ainda sou tão pequena e sinto saudade de me banhar nos rios, tomar tacacá, beber açaí lá em Guaraci, lá em Guaraci, lá em Guaraci, lá em Guaraci. Terra cabocla, terra pequena, cheirando a flor, cheirando a açucena, igual teu cabelo, Dona Maria, minha mãe morena, lá do Rio Jari, lá do Chapuri, lá de Coraci, lá do Chapuri. Cheirando a açucena, igual teu cabelo, Dona Maria, minha mãe morena, lá do Rio Jari, lá do Chapuri, lá de Coraci, lá do Chapuri, lá do Rio Jari, lá do Chapuri, lá de Coraci, lá do Chapuri. Ele chegou. Agora, agora, o mundo das saudades. O Mega Pop. O Águia da Saudade. Abre os braços, morena bonita, eu tô chegando. Sente falta do teu cheiro, morena. Voltei correndo pra você. Pelos caminhos que andei, só vi maldade. Tô de volta à realidade, tô de volta aos braços teus. Abre os braços, morena bonita, eu tô chegando. Sente falta do teu cheiro, morena. Voltei correndo pra você. Pelos caminhos que andei, só vi maldade. Tô de volta à realidade, de volta pro que é meu. Mas se tivesse contigo, dava um jeito, morena. Podia até ficar por lá, me ajeitava em qualquer canto contigo. Nós não temos luxo não, dividia o mesmo pão com alegria. Amor a gente tem de sobra, o que me importa são teus olhos lindos. Mas sem você é tão vazio. Olho pro lado e outro e não te vejo. Dá um aperto tão grande no coração. Tô indo de ônibus, de avião ou correndo. O que eu quero é você, leie, leie, leie, leie, leie, leie. Tô de volta aos braços teus, leie. Lei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Mas se tivesse contigo, dava um jeito, morena. Podia até ficar por lá, me ajeitava em qualquer canto contigo. Nós não temos luxo não, dividia o mesmo pão com alegria. Amor a gente tem de sobra, o que me importa são teus cachinhos lindos. Mas sem você é tão vazio. Se e olho pro lado e outro e não te vejo. Dá um aperto tão grande no coração. Tô indo de ônibus, de avião ou correndo. O que eu quero é você, leie, leie, leie, leie. O que me importa é você, leie, leie, leie, leie, leie, leie. Tô de volta aos braços teus, leie, leie, leie, leie, leie, leie. O que me importa é você, leie, leie, leie. Tufão, o arrasador. Primavera vem chegando, com ela o meu amor. Vou pra estação sonhando, levo na mão uma flor. Primavera vem chegando, com ela o meu amor. Espero o trem que vem, meu bem. Quero minha sede saciar. Espero que ela traga também o mesmo desejo de amar. Espero o trem que vem, meu bem. Quero minha sede saciar. Espero que ela traga também o mesmo desejo de amar. Primavera vem chegando, com ela o meu amor. Primavera vem chegando, com ela o meu amor. Vou pra estação sonhando, levo na mão uma flor. Espero o trem que vem, meu bem. Quero minha sede saciar. Espero que ela traga também o mesmo desejo de amar. Espero o trem. Quero minha sede saciar. Espero que ela traga também o mesmo desejo de amar. DJ Rodrigo Saudade, produzindo os melhores CDs do Pará, pra você curtir. Primavera vem chegando, com ela o meu amor. Vou pra estação sonhando, levo na mão uma flor. Primavera vem chegando, com ela o meu amor. Vou pra estação sonhando, levo na mão uma flor. Espero o trem que vem, meu bem. Quero minha sede saciar. Espero que ela traga também o mesmo desejo de amar. Espero. As melhores músicas você encontra aqui. Essa gente vai morrer, minha inveja vai morrer. E a gente nem liga, pode o mundo guerrear. Deixa quem quiser falar que a gente nem liga. Vamos enchendo a barriga de amor, não é intriga que acabe o nosso amor. A gente se faz de bobo, que é pra enganar o lobo, esse pregador. Oh, meu bem. Deixa a porta, bata a porta, vai essa fera não entrar. Oh, meu bem. Que o amor da gente chama, vá lá dentro, arruma a cama, que é pra gente vadear. Oh, meu bem. Deixa a porta, bata a porta, pra essa fera não entrar. Oh, meu bem. Que o amor da gente chama, vá lá dentro, arruma a cama, que é pra gente vadear. Quando o povo se calar, quando ninguém mais falar, é que a gente nem liga. amiga, pode até nos chamar e pedir pra conversar, que a gente nem liga. Entre nós não há fatiga, nossa casa, nossa amiga é a força da razão. É o amor no meu peito, a carícia no meu leito, a grande paixão. Deixa a porta, bate a porta pra essa fera não entrar. O amor da gente chama, vai lá dentro, arruma a cama, que é pra gente variar. Fecha a porta, bate a porta pra essa fera não entrar. E o amor da gente chama, vai lá dentro, arruma a cama, que é pra gente variar. Essa gente vai morrer, e inveja vai morrer, e a gente nem liga. Pode o mundo guerrear, deixa quem quiser falar, e a gente nem liga, vamos enchendo a barriga de amor, não há intriga que acabe o nosso favor. A gente se faz de bobo, que é pra enganar o lobo, esse pregador. Fecha a porta, bate a porta pra essa fera não entrar. Que o amor da gente chama, vai lá dentro, arruma a cama, que é pra gente vadear. Fecha a porta, bate a porta pra essa fera não entrar. O amor da gente chama bala. Mega Tufão, Mega Tufão, o arrasador do Pará. Vou viajar com um amigo, vamos comigo, vou te mostrar, vou passear no meu veleiro, vou pra Mosqueiro, pra Guajará. Estou bravo e forte, tenho cheiro do norte, do bairro de Garapé. Viário curta, daqui da Escada Branca, chego na semana santa, pra que meto com maré. Tem mal e soba e o tupi, o caruru e o vatapá. Se come bem, se reanima, lá na esquina, no patacá. Eu quero ver o Ciro, ver a feira, ver o Pedro, pra não ficar surpreso com o que eu vou lhe contar. Acho bonito quando o barco vem chegando, mansamente navegando sob as águas do mar. Move a mar, Mamacia é melhor, Maravilha, Marajó, Morena, Marajoara. Move a mar, Mamacia é melhor, Maravilha, Marajó, Morena, Marajoara. Move a mar, Mamacia é melhor, Maravilha, Marajó, Morena, Marajoara. Move a mar, Mamacia é melhor, Maravilha, Marajó, Morena, Marajoara. Vou viajar com um amigo, vamos comigo, vou te mostrar, vou passear no meu veleiro, vou pra Mosqueiro, pra Guajará. Estou bravo e forte, tenho cheiro do norte, do bairro de Garapé. Viário curto, abadi da Escada Branca, chego na semana santa, pra comer com tunaré. Tem mano e soba, o tupi, caruru e batata. Se come bem, a mina, lá na esquina, um patatá. Eu quero ver o Ciro, ver a feira, o velho preso, pra não ficar surpreso com o que eu vou lhe contar. Acho bonito quando os barcos vem chegando, mansamente navegando sob as águas do Guamar. Move a mar, Mamacia é melhor, Maravilha, Marajó, Morena, Marajoara. Move a mar, Mamacia é melhor, Maravilha, Marajó, Morena, Marajoara. Move a mar, Mamacia é melhor, Maravilha, Marajó, Morena, Marajoara. Move a mar, Mamacia é melhor, Maravilha, Marajó, Morena, Marajoara. Aqui, Mega Pop! Mega Pop! Me traz aí duas pés de lixa pra eu remendar os pés do povo dançando na sala de reboco ao som da sanfona de Dominguinho. Aí, seu Lula. Ai, parece que eu tô vendo o Zé Marculino falando assim: matou-me. Só se for de alegria. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Enquanto o fole tá tocando, tá gemendo, vou dançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só. E ninguém nota que eu tô lhe conversando, e nosso amor vai aumentando, e pra que coisa mais melhor. Todo

o som dos bons tempos. Tufão, ou Arrasador do Pará. Ô, Sertão! Sertão do Capitão Barbino. Sertão dos Cabas Valentes. Tá falando com ele. E dos Cabas Frouxos também. Já não tô nem. Sertão das Mulheres Bonitas. Opa! E dos Cabas Feios também. Lula! Pronto, patrão. Monte na bestinha melada e risque. Vai ligeiro buscar essa marica parceira que Juvita já tá com dor de menino. Ah, menino. Quando eu já ia riscando, Capitão Barbino ainda deu a última instrução. Olha, Lula. Vou cuspir no chão, hein? Tu tem que botar antes do cuspe secar. Foi a maior carreira que eu dei na minha vida. Aí a vinha tá rameada. Piriric, piriric, piriric, piriric, piriric, piriric, piriric. Uma cancela. Piriric, piriric, piriric, piriric, piriric, piriric. Outra cancela. Piriric, piriric, piriric, piriric. Epa, cancela como o diabo nesse sertão. Piriric, piriric, piriric, piriric. Um lajedo. Saímos fora. Piriric, piriric, piriric, piriric, piriric, piriric, piriric, piriric. Uma lagoa. Lagoão. A safaria tava gritando. Vamos, foi. A menina. Na velocidade que eu vinha, essa água deu uma freada tão danada na beirada dessa lagoa. Minha cabeça foi junto com a dela. E o sapo gritou lá dentro da água. Vai, vai, vai, vai. Ele agora faz cair. Sabe, tem que esse de subaco vazio dessa égua. Ela se jogou na água que parecia uma jangada cearense. Sai fora. Piriric, piriric, piriric, piriric, piriric, piriric, piriric. Outra cancelinha. Piriric, piriric, piriric, piriric, piriric, piriric. Um rancho. Rancho de pop. Cachorro de pop. Cachorro de pop latino. Tá me estranhando, Cruvina. Era Cruvina mesmo, balançou o rabo. Não sei por que cachorro de pop tem sempre nome de peixe. É Cruvina, traíra, piaba, matrinchã, baleia, piranha. Ha! Maguinho, mas caçadorzinho como o diabo. Cachorro de rico é gol. Não caça nada. Rabo grosso. Só vive dormindo. Não presta pra nada, só presta pra bufar. Agora o nome é bonito. É White, Like, Rex, Whisky. Cachorro de pobre é chimbica. Samarica! Ô, Samarica parceira! Qual que é aquelas horas no sertão, meu filho? Só responde se a gente der o prefixo. Louvado seja Jesus Cristo! Para sempre seja Deus louvado! Samarica! É Lula! Capitão Barbino mandou ver a senhora que Dona Juvita já tá com dor de menino. Essas horas, Lula. Nesse tanto, Capitão Barbino cuspiu no chão. Tem que voltar antes do corpo secar. Peguei o carrasco de Samarica que comia no monturo. Carrasco de parteira danada tá comendo no monturo. Não sei por quê. Botei a tela no lombo desse cavalo, acorchei a cia. Peguei a velha, joguei rica com as calibicas pra outra banda. Vamos embora, Samarica, eu tô verdade. Vamos fazer um negócio, Lula. Meu cavalinho é magro, só é aguinha é gorda. Eu vou na frente. Que é que é, Samarica? Pra gente não chegar hoje? Já viu o cavalo andar na frente de égua, Samarica? Vamos embora, que eu tô vexado. Piriric, tico, tico, piriric, tico, tico, piriric, tico, tico, piriric, tico, tico, piriric, tico, tico, tico. Foi! Ele já voltou! Vem fora! Piriric, tic, piriric, tic, piriric,